convence com essa conversa. Os caras tipo Supreme, eu sou tipo Converse. Cheguei a chamar ela pra colar no meu show, mas mano, eu tô ligado que essa bitch amou. Se pá que ela me amarrou, eu fui pensando nela de Dubai até Hong Kong. Tô esperando o mundo girar pra ver se um dia posso te encontrar de novo. Ela não me convence, só cola com quem vence. Vem com palavras de amor, mas é tudo interesse. Muito style class, brilha mais que um Rolex. E quanto mais eu tenho ela do meu lado, é mais stress. Ela vai tá perto pra torcer quando eu lutar, mas vai dizer que minha amiga quer meu bem quando eu lucrar. Não dá pra levar beats pro altar, ela é suprina, sempre preferi ao star. Três horas antes do show ela me liga, pediu pra colocar o nome na lista. Assisti o show na primeira fila, e eu não vou negar que ela tava linda. After party, eu tô mega fucking high. Tenho sonhado com ela e hoje vai. Marca mais uns 10 minutos, a gente sai. Fui pegar um drink, ela rendeu pro Conai. Ainda tô esperando o mundo girar pra ver se um dia posso te encontrar de novo.